não fecha a matraca. Eu não sei o que falar, já tô até com preguiça, mas eu tenho que ficar aqui enchendo uma linguiça. Eu não posso me parar pra tomar um cafezinho, pra fumar um cigarrinho, pra comer um negocinho. Dance, dance, dance, dance. Não tô assim. Que eu te ensino. Eu vim pra essa festa pra traçar as menininhas, mas eu até só comi pastinha. Eu tenho um bom papo, mas não tenho um bom balanço. Não adianta nem ter grana, não vou afogar o ganso. Dance, dance, dance, dance. Não tô afim. Vem cá que eu te ensino. Vem cá que eu te ensino.